Se eu me transformo em cama, você é o meu lençol. Se eu me transformo em planta, você é minha raiz. Você só me faz feliz. Se eu me transformo em planta, você é minha raiz. Você só me faz feliz. Opa, e assim vamos terminando o nosso De Bem com a Vida desta manhã. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua participação. Você que esteve comigo até agora, mas não desliga o rádio não. Vem aí o showzaço com o amigão Joel Villalon, trazendo muita alegria para você nas manhãs da Zé. Até amanhã! Que começa crescimento e sabedoria, é a nossa promessa. Um ano de sucesso, mais alegria no ar. Vem, vamos nessa, vem com a gente brindar. Desejamos para você um ano novo com tudo que é de melhor, sucesso e saúde. Que 2025 seja o seu ano de conquistas e realizações. Feliz Ano Novo! Zé FM, a rádio que fala com você. É festa, é alegria, vamos juntos comemorar. Nossa rádio sempre com você, todo dia um amigo do ar. Feliz Ano Novo! A alegria continua na Zé. Seu sucesso vai tocar aqui. Show da Zé. Aumenta o volume e vem com a gente. Olá, salve simpatia. Maravilha, maravilha. Tá começando mais uma edição do Show da Zé com o amigão do rádio Joel Villalon. Nesta terça-feira, 31 de dezembro, último dia do mês de dezembro do ano de 2024. E a gente pede licença mais uma vez para chegar na sua casa, no seu local de trabalho e através dos 76.3 da Zé FM, fazer a sua manhã muito mais feliz. Você esteve na companhia do nosso grande amigo César Polidoro. Agora quem te acompanha até uma hora da tarde é o amigo do rádio Joel Villalon. Sejam sempre bem-vindos. Uma ótima terça-feira, um bom final de ano. Mandar um abraço aqui carinhoso para todos que estão me ouvindo lá no Ninho Verde. Olá, bom dia! Um abraço para o pessoal, o Rafa, o Renato, o Bruno e a Paty que estão me ouvindo lá no Ninho Verde. Beijo grande no coração de vocês. É sempre bom contar com o carinho de todos nos acompanhando nesta linda manhã, 31 de dezembro de 2024. Sempre no oferecimento de Zanini, a loja da cidade. Também junto com a gente a Casa de Carne Santa Marta, compromisso com a qualidade e a ótica. Falamos aqui também da Amplos do Brasil, da doutora Luciana Ramos. Quem escuta melhor, vive melhor. Amplos do Brasil. Vamos colocar a moda na conversa. 10 e 4, bom dia. Tá na Zé. Tá na Zé. Tá de boa. Diz agora qual foi o preço que ele pagou pra levá-la de mim. O que é que ele tem que eu não tenho, que lhe convenceu tão fácil assim? Mas amo tanto e não vou permitir. Estou preparado, seja como for, vou cobrir a proposta que ele fez. Nesta briga não quero ser o perdedor. Se ele der carinho, eu lhe dou ternura. Se ele der afeto, eu lhe dou afeição. E se for dinheiro, eu pago dobrado para não perder o seu coração. Se ele lhe prender, eu lhe dou liberdade. Se ele enxuga o pranto, eu lhe tiro a dor. Já estou disposto a lhe dar minha vida para não perder essa guerra de amor.

Zé. Tá na Zé. Tá de boa. Zé de Camargo e Luciano aqui na Zé FM, a rádio que fala com você sem medo de ser feliz. Ainda nós ouvimos os Gargantas de Ouro do Brasil, Milionário José Rico e a Vontade Dividida. Vou fazer aquela primeira paradinha para os comerciais. São 10 horas e 20 minutos. Obrigado pela amizade, pelo carinho. Encerrando aí o ano. Hoje, dia 31 de dezembro. Passou rápido o ano para você? O que você achou? Foi rápido? Gostou? Como foi? Bom, verdade é que tá aí, um novo ano tá chegando e a gente aproveita para ressignificar aquilo que nós não conseguimos alcançar. Mas não esqueça das principais metas, que são as metas espirituais. O resto é resto. Lembra desse detalhe aí, tá bom? Hoje é aniversário da cidade de Altaí. Altaí está completando idade nova, também a cidade de Taguarivaí e Sandovalina. Essas cidades estão aqui no estado de São Paulo, entre os 645 municípios que compõem o estado de São Paulo. 10h21, nós vamos fazer uma paradinha rápida para os comerciais. Daqui a pouco eu estou de volta com muito mais músicas. Fiquem ligados. Zé FM. Casa de Carnes Santa Marta. Compromisso com a qualidade e carnes frescas todos os dias. Para o seu churrasco ou para o dia a dia, as mais deliciosas linguiças e a famosa linguiça de costela, pão de alho e uma grande variedade de espetinhos. Casa de Carnes Santa Marta. Rua Tucano 115, São Francisco, Santa Bárbara. E Rua dos Lírios 306, Rosa e Silva, Sumaré. Fone 3628-4237. Traslados para eventos e aeroportos? Teletáxi. Transporte com qualidade. Qualidade e segurança, Teletaxi. Whats 997067989 ou ligue 36489000. Acesse teletaxiamericana.com.br. SOS Telecom 3090-2820. Internet, infraestrutura, telefone e TV. É com a gente, tudo em fibra ótica, especialmente pra você. Conectando sua vida a tudo que é bom. Nas lojas Fênix você encontra doces, brinquedos, utilidades domésticas e grande variedade em presentes. Lojas Fênix são mais de 30 mil itens para sua casa. 6 lojas, Americana e Santa Bárbara. Lojas Fênix desejam a todos um feliz 2025. Lojas Fênix, uma sempre perto de você. Olá, sejam bem-vindos, já voltamos. Você está na CFM 76,3. A rádio que fala com você. O que que há, minha gente? O que que há? Já estou na perna. Apaixonado, eu viajo a noite inteira. Quero chuva e serração pra beber minha paixão na capital mineira. Não sei o que é canseira, trabalho a semana inteira só pensando na mineira, dona do meu coração. Saudade chega e judia pra fugir dessa agonia. Já conheço a Fernão Dias igual a palma da mão. O amor explodiu no peito, dominou este sujeito. Agora não tem mais jeito, apaixonei nesta menina. Seus olhos são dois brilhantes, estuda em Belo Horizonte, mas é de Patos de Minas. O que é que há, minha gente, o que é que há? Já estou na perna, um dia estou na BH. Apaixonado eu viajo a noite inteira, quero chuva e serração pra rever minha paixão na capital mineira. Não sei o que é canseira, trabalho a semana inteira só pensando na mineira, dona do meu coração. Saudade chega e judia pra fugir dessa agonia. Já conheço a Fernão Dias igual a palma da mão. O amor explodiu no peito, dominou este sujeito. Agora não tem mais jeito, apaixonei nesta menina. Seus olhos são dois brilhantes, estuda em Belo Horizonte, mas é de Patos de Minas. É o que que há? Apaixonado, Você tá na Zé FM. Quando você me encontrar, não tenha receio de dizer alô. Não mude seus olhos pra outro lugar, não fique com medo. Quando alguém te perguntar se eu sou ainda o seu grande amor, responda apenas que não vai contar os nossos segredos. Deixa a dúvida no ar, na Zé FM, a rádio que fala com você, Leandro e Leonardo. Amores são coisas da vida, um clássico do passado, de presente pra você. E essa música aí, o início dela é com o Leandro fazendo a primeira voz. Depois o Leonardo assume a primeira voz, mas o comecinho da música é com o Leandro, da dupla Leandro e Leonardo. E ainda nós ouvimos César Menotti e Fabiano, Paixão Mineira, aqui na Zé, a rádio que fala com você. Bom, quero agradecer o carinho de todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando. Obrigado aí pelo rádio ligado. Também falo aqui para todos que estão me acompanhando da Casa de Carne Santa Marta, compromisso com a qualidade, a carne fresca todos os dias, para o dia a dia, para o churrasco. É lá que você encontra, na Casa de Carne Santa Marta. Tem dois endereços, na Rua Tucano, 115, no bairro São Francisco, e Rua dos Lírios, 306, no Parque Rosa e Silva. Hoje eles trabalham normalmente até as 19 horas e amanhã aberto até o meio-dia com os mais deliciosos e exclusivos assados. Se você quiser um assado diferenciado, tem que ligar para fazer encomenda neste número, ó, 3628-4237, 3628-4237. Casa de Carne Santa Marta, compromisso com a qualidade. Vamos ouvir aqui a participação do meu querido amigo Frido Nascimento, que está chegando aqui para bater um papo comigo. Alô, Fridão, bom dia, querido! Bom dia, Joel Villalon, que é o Frido Nascimento. Desejo ao amigo, grande radialista aí, e a todos um feliz 2025. toca pra gente Raça Negra, Cigana, na ZFM, a rádio que fala com você. Ô, Fridão, muito obrigado pela amizade, pelo carinho, teve aí com a gente durante todo o ano, participando, interagindo conosco. Também quem tá levando a gente de carona lá pra belíssima cidade de Pedreira, aonde tem o meu grande amigo Ferreira, que tem uma loja lá, tá sempre também nos ouvindo. É, a Inês e o Humberto e o meu querido amigo italiano Vincenzo. Boa viagem aí pra vocês. Tá na Zé, tá na Zé, tá de boa. O Brido pediu Raça Negra. E a gente toca a Cigana aí pro Fridão. Alô, Fridão, um abraço, menino. Não deixe o tempo acabar com nosso amor. Eu faço tudo o impossível que você não dá valor. Te amo como um louco, estou morrendo aos poucos. Você parece estar feliz, pisando sobre mim, desesperadamente. Eu choro por você, meu coração carece do seu amor, então vem, então vem. Maltrata de vez, maltrata de vez. Estou com saudade e a tua maldade me faz delirar. Te perder, te perder. Deixe o tempo acabar com nosso amor. Eu faço tudo o impossível e você não dá valor. Te amo como um louco, estou morrendo aos poucos. Você parece estar feliz, pisando sobre mim, desesperadamente. Eu choro por você, meu coração carece do seu amor, então vem, então vem. Maltrata de vez, maltrata de vez. Estou com saudade da sua maldade. FM, só sucessos. Ontem ela me ligou e chorou de soluçar, implorando meu perdão e pedindo pra voltar. Que anda tão carente, mergulhada em solidão, e só agora percebeu que o seu grande amor sou eu. Ainda sou o dono do seu coração. Eu me lembro aquele dia que você saiu. Amei, gritei seu nome, você nem aventura e sem medo foi se aventurar. O tempo passou, você não quis voltar. O meu coração cansou de te esperar. A dor de um amor, só outro amor pode curar. Já tem alguém no seu lugar. Diz que anda tão carente, mergulhada em solidão. Seu grande amor sou eu, ainda sou o dono do seu coração. Eu me lembro aquele dia que você saiu. Chamei, gritei seu nome, você nem me ouviu. E por aí sem medo foi se aventurar. Passou, você não quis voltar. O meu coração cansou de te esperar. A dor de um amor, só outro amor pode curar. Já tem alguém no seu lugar. Já tem alguém no seu lugar. Já tem alguém no seu lugar. Já tem alguém no seu lugar. Às 10 horas e 38 minutos na Zé FM, tem alguém no seu lugar? Chico Amado e Xodó. Mandar um abraço lá pro Renato, essa galera toda que tá me ouvindo no Ninho Verde. Tem até papagaio participando aqui do programa, viu, gente? Gravaram lá o papagaio, que legal. Um abraço para toda essa galerinha que me ouve, me acompanha. Um beijo bem grande. O Rafa, o Renato, o Bruno, a Paty. Beijo para toda a galera que está nos acompanhando. E a Patrícia está mandando aqui um bom dia especial para a mamãe Emília Rosa, para a Rose, para todos os seus irmãos que estão acompanhando o programa também. Beijo bem grandão no coração de vocês aí do Ninho Verde. Que gostoso ter o carinho de todos aí em outras cidades. O Deva está me ouvindo lá no interior de São Paulo. Obrigado em Santa Fé do Sul. Obrigado mesmo pelo carinho, pelo rádio ligado. É gente do coração da gente, mandando aí um bom dia, o Deva, lá de Santa Fé do Sul. Bom, lembrando que nós estamos juntos e juntos vamos até uma hora da tarde ao vivo, nesta terça-feira, 31 de dezembro, falando aqui da Amplus do Brasil, da doutora Luciana Ramos, a clínica auditiva, primeiro centro auditivo de Americana e também de toda a nossa região. São 30 anos de experiência, milhares de atendimento, não tem exagero nenhum, já foram ao longo de